Você está ouvindo o AzillaCast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em cara, já começou na hipocrisia master, né, Manel? Cara, dizendo que vai começar no horário certo, né? Aí o cara começa atrasado, machuca. Mas quem que nunca fez live, né? E se atrasou, que atire a primeira pedra, né? É só o cara se abaixando, né? Bem rápido. Só o cara se abaixando umas 30 pedradas, né? Queria começar aqui com aquela frase clássica. Essa daqui é o primeiro mandamento da hipocrisia mundial, que todo mundo diz ali quando o cara quer dar aquela desculpa na zona federal, né? O cara manda um perdoe ali. Na casa do cara pedindo alimentos, o cara, não, perdoe. Quando o cara diz assim, mas faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É o primeiro mandamento da hipocrisia. Acho, porque o cara diz assim, ó. Não, porque no fulano de porque tal... Porque eu posso, né? É, porque aqui pode, eu posso fazer isso aí. Mas não faça o que eu faço, não. O cara diz assim. Normalmente quem fala isso é os pais, né? O pai tá fazendo um negócio não errado, né? Aí o filho tá lá olhando. O menino tá lá em pé, né? Com a mão na cintura assim. Muito bonito, de repente. Aí o menino diz: pai, mas era pro senhor fazer isso? Eu tô imaginando, mano. O Manel bebendo e fumando com 38 na cintura, né? E vem o filho dele: ei, mano, o que tá fazendo aí? Galera tá dizendo que a live tá com eco. Será que tá com eco ainda? Tá com eco ou tá normal o áudio agora? Alô! Cara, tá refrescando, mexe. O áudio tá duplicado. Aí, mas o menino tá lá, né? Aí vê o pai com uma dosinha de cachaça, né? Aí pega o carro e vai dirigir, né? Aí o menino diz assim, ó. Pai, mas na propaganda da televisão tem dizendo lá que é proibido dirigir ali, bebo, não sei o quê. Aí o pai diz assim, sai daqui, menino! Faça o que eu digo, assim, né? Porra de televisão! Aí o pai querendo consertar, né, a merda que fez, ele diz assim, não, porque é proibido mesmo sair bebendo, dirigindo, não sei o quê. Mas não faço o que eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não, não sei o quê. Paizão todo fuleira, né? O cara quer dar um exemplo só de boca, né? Pois é, mano. Ei, mano, falar. Tá... O microfone aí tá errado, Manel. Aí. Tá muito certo aí. Tô coçando o olho, pô. É isso, mano. Manel acabando de pegar a Covid aí, ó. Coçando o olho aí. Sem lavar a mão, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então foi no banheiro sem lavar as mãos aí. Esse bicho vai botar a culpa no governo aí da conjuntivite dele. Galera já tá na loucura total aqui nos comentários, né, nessa sexta-feira aí, ó. Vamos ver aqui, ó. É, galera, o que é que vocês estão fazendo aqui, galera? São sexta-feira à noite, bora comer gente, meu povo. É idêntico. Manel em casa, na live, né? Aí, é, bora comer não sei quem. É porque enfim, tu não percebeu o easter egg, mano. Manel mandando a negada e comer gente, aí ele vai dizer, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Enfim, a hipocrisia, né? O cachorrozão do lado dele, né? Enfim, a hipocrisia. É, essa daí foi bom. O Manel tá melhorando. Cachorro, o calibre das piadas. Cachorro, mano, da hipocrisia. Bicho nem sabe dos memes, velho. Já vi isso aí. Bicho aí lá. Todo antipão, mano. Que cachorro. Lá. Cachorro não. Hermes. Véi. Tá cortando só um pouquinho, mano, o teu áudio. É, mas dá pra segurar aí, mano. Vai lá. Lá, Hermes Freitas, Rafael DS. Eu já andei de carro com o Manel umas duas vezes. Esse bicho quase faz a gente bater de frente numa casa que tinha uma calçada longa. Porque ele confundiu com a rua pra fazer o retorno. Foi não, mano. Inclusive, o Theo é um dos maiores barbeiros que eu conheço mesmo. Viu? Esse aí, já é minha real. Manel, mano, é só vocês acompanharem lá a Twitch do Manel, mano. Tem um link aí na descrição desse vídeo. Ele tava jogando aquele Euro Truck Simulator 2. Aí era um jogo lá de caminhão, né? Aí, mano, Manel, ele falou assim, ó. É, tenho que ir devagar aqui nessa curva, porque senão o carro capota. Aí, macho, só foi ele terminar de falar, meu carrozão pendendo pro lado assim. Aí... Oh, putaria, bicho. Putaria, ó. Anime Epic Cine, cadê o cast? Enfim, a hipocrisia. Cleberson. O cara vai acabar todas as perguntas desse cast, dessa live aqui com essa frase aí, né? O cara usando um meme é exaustão, né? Pois. O cara usando o meme ali até dá uma dor, mano. Ali. Adonias Marques, o cara já começaram na fuleiragem, mas aí dentro. Anderson Costa, hipocrisia é reclamado atrás dos correios e na hora da live é do mesmo jeito. Esse aí também é um meme do cachorro, viu, mano? Nessa daí os caras pegaram a gente, viu, mano? Essa daí. Os caras estavam certos, né? Dessa daí. Essa putaria, né? A live atrasada, é o Theo postando uma foto da gente tomando cerveja e jogando sinuca, né? Aí o cachorro no canto, né? Enfim, a hipocrisia. Cachorrinha do mal, viu, mano? Às 21h30 recebi a notificação, João Martinho falando aqui, ó, notificação no celular, dizendo que a live iria começar às 22h, mas ela só começou às 22h30. Enfim, a hipocrisia. Os caras tão pegando o espírito do negócio mesmo. Lucas Fiorini, meu... Peguei o meu pai uma vez. Vixe, Maria! Peguei meu pai uma vez transando com a minha mãe. E ele falou: faço o que eu digo e não faço o que eu falo. Como se eu fosse comer a minha mãe. Esse dia aí foi louco, viu, velho? Oh, putaria. Oh, putaria, viu? Ei, mano, já aconteceu isso aí contigo? tá comendo alguma pessoa e o filho da pessoa entrar dentro do quarto. Ô, putaria, mano. Mano, não se fez de doido. Não, eu não ouvi não. Enfim, a hipocrisia. Já fez isso aí, mano. Vocês me perguntaram alguma coisa? Eu não ouvi, não. Se fazendo de doido. Ah, mentira do inferno, doido. Ih, mentira foi essa. Caiu aqui a ligação, a conexão. Tá dando umas pequenas falhadas. Problemas técnicos. O Manel tá meio caindo, o Joel tá meio puto. Problemas técnicos. Putaria, viu, mas... Alisson Rodrigues aí, ó. O bala e o final da história. Enfim, a hipocrisia, né? Tudo vai terminar com isso daí. O ruim dessa pauta, mano, é que os telespectadores ali vão se vingar da gente até dar uma dor, mano. Os caras revivendo só as histórias antigonas, mano, pra... enaltecer a nossa hipocrisia, mano. Adonias Marques, olha a barata, mané. Ixi, Maria, barata toda passando. O massa é porque dá pra ver ao vivo, né? A barata passando no... na parede do Manel aí, né? Olha aí, ó. Acho assim, mano. Tem uma, tem uma putaria de mãe, né? De hipocrisia ali, de mãe ali, que é aquela clássica. O menino tá fazendo muita putaria, né? Não sei o quê. Aí a mãe chega assim, né, e diz: sai daqui, seu fela da puta. A mãe dizendo que ela mesma é a filha. A mãe mesmo se chamando de puta. Puta, é porque, isso mano, daí, é uma hora que os meninos enchem muito o saco. É, mas é, cara... esse negócio aí de se chamar de alguma coisa, às vezes a minha mãe cai nessa aí, viu, mano? Eu perturbava a minha mãe tanto que a Deus tinha feito uma régua. E depois também. Aí depois ela disse: uma doida, me chamando de égua. Mas putaria, mano, é porque eu. O cara fala, sim, né, isso daí, né? Ei, mas tu tá se chamando é de régua, mãe. Aí só ela olhando assim pro tempo, né, assim um pedacinho aí. Cala a boca, filho da puta! O cara apanhando em dobro, né? É, o mais massa é que a mãe do cara diz isso e o pai do cara sentado na sala sorrindo, né? Problemas técnicos. O Manel tá chupando alguma coisa aí por baixo da máscara. O Joel tá enfrentando problemas técnicos. É porque, é porque o meu pai tava aqui, mano, falando comigo, aí eu... Ele queria falar não sei o quê. O pai do Joel avisar que o cara tava... O tema aí subiu só pra dizer que isso aí. Foi a história aí, Joel. A história do teu pai sempre são bons capítulos. O pai do cara subindo e dizendo: ei, sou fela da puta. Aí fala... chamando a própria esposa de filho. Ia ser massa se teu pai tivesse subido aí, João, pra perguntar se tu tinha visto o carro dele, ó. Ei, o cara, ei, ô João, cadê o carro mesmo? Que eu acabei de sair do Frangolândia, o carro tava lá. O Bruno Lula tá falando aqui, ó, a explicação, ó. Fila da puta não significa que a mãe do cara é puta. Filho da puta é um espírito de porco que a pessoa ti o quê, mano? Que a pessoa ti? Acho que ele quis dizer tem, só que o teclado do celular engoliu as palavras, né? Acho que foi isso aí. Da pessoa ti. Lucas Fiorini. Falar em código, né? É, Lucas Fiorini. Uma vez, sem querer, eu xinguei minha mãe de filha da puta. Caralho, o cara aí. Aí é pesado, viu, mano? Aí o cara disse assim. Aí ela falou: quem é, menino? Aí eu... Aí ele disse assim: sou eu, mamãe, sou eu. É, ele foi esperto, né, que ele xingou a véia duas vezes, né? Ele raciocinou rápido. O Kleberson Orcheski. Como é? Kleberson Orcheski. Esqueceu o carro de novo. É, mano, de novo. Kleberson Orcheski. O Gilberlan Santos, pai do Joel, tá reclamando que ele tá na live ao vivo. Enfim, a hipocrisia. Mas, assim, mas, desse negócio aí de hipocrisia, né, mas eu acho que praticamente todo mundo, né, já deve ter sido pego, né, por essa hipocrisia, né, porque não tem como não, mano. Porque em algum momento, mano, o cara vai, em algum momento da vida, o cara vai fazer uma coisa que ele tá dizendo que é errado, né, mano? Aí o cara é pego... Atualmente, mano, a gente vive numa sociedade, mano, que o cara não pode assumir que tá errado, mano. É, se o cara tiver errado, ele tem que manter até o final, mano. Só que a turma da internet não perdoa, aí quando o cara mantém até o final, aí criaram um meme do cachorro ali, pra poder aliviar e tal. Isso é verdade, viu? Wesley Borges. Tem... Ah. Tu sabe que tem um estudo científico, mano, que diz que os memes, eles são um reflexo da sociedade atual, mano. Que é tipo, é como os ouvintes estão jogando aí na nossa cara desde o começo, mano. Se a turma não fosse tão hipócrita, mano, o meme do cachorro não encaixava. É, mano. Pior que é meme. Gabriel Souza, pai do Joel, chegou com a 12. Os caras pensam que meu pai é tipo um Schwarzenegger, né? Assim. Nadou, né? O cara chega logo assim, ó. Ah, o massa cara... é isso aí. É porque teu pai vive puto e ele tem acesso a armas de fogo, né? O Lucas Fiorini tá mandando uma pergunta aqui pro Bruno Loula aqui no chat. O Bruno Loula... arrumou o número da viúva pra mim aí dentro. E, mano, ainda tem a história. Os caras ainda tão nessa, velho. Os caras não perdem a chance de uma boquinha, né? Não é, mano? Os caras ali querendo a mamata zona ali da viúva, mano, do cara. Literalmente, né? Mikaelson Shankley, olha aí, Manel. O Mikaelson Jão ali que falou com a gente que. Que eu acertei o nome dele. O Manel dizendo que foi por causa do Manel aqui, que eu acertei o nome dele. Enfim, a hipocrisia, né? E o cara que é PM e só joga baralho roubando. Enfim, a hipocrisia. É, mas isso aí é uma putaria. Eu acho que você foi uma indireta pra alguém, viu, doido? Isso aí foi muito específico. É, eu acho que ele tá se espelhando em alguém também, viu? Acho, eu sei, mas que desse negócio do cara dizer que é uma coisa e faz outra, mano. Tinha um cara que o Manel conheceu esse cara aí, hein, Manel? Manel conheceu esse bicho aí. Trabalhou com a gente, hein? O cara falava, mano. O cara vivia reclamando com o governo, né? Ah, o governo rouba muito. Governo rouba demais e não sei o quê. Esses bandos de baitolo tem que ir tudo pra cadeia. Só que ali, mano, no trabalho, mano, o cara vivia enganando os clientes, velho. O cara, meu patrão, se você comprar, eu lhe dou tal coisa. Aí nem existia, mas esse brinde aí, velho, da empresa, é, isso, o dono ali. O dono ali se fudia todinho. Isso aí é. É um cara, inferno, macho, mano. O que mais tem é isso daí, macho. É o cara que fica reclamando ali do governo, não sei o quê. Aí o cara vive roubando ali, querendo ali facilidades no emprego dele, né, macho, tal. É. Não, esse é aí isso daí, tem que roubar, né? Esse estilo aí tem só o que tem. Manel aí trabalhou demais, né? Com gente desse tipo aí, né, Manel? Aí... Manel era o cara, mano, que vive reclamando aí do PT. Não, PT, não sei o que e tal. É. Na primeira oportunidade que esse bicho viu uma boquinha, esse bicho foi com tudo, mas não olhou nem pra trás. Olhou nem pra trás. Pô, eu não vou revelar aqui, porque senão vamos subir o meme do cachorro aí pra ti. Laerme Freitas, o Manel é o filho do Bolsonaro e tem medo de pegar Covid. Enfim, a hipocrisia. É, tá mesmo, aí, mano. Tu não era militante do Bolsonaro, mano. Onde é que tá a tua gripezinha agora, hein, Michel? Militante, né? Militante, olha. Estaria, viu? João militante. Martinho, Manel disse que gosta do Bolsonaro. Mas usa o mesmo penteado que o Lula na época do sindicalismo. Enfim, a hipocrisia. A hipocrisia, olha aí. Olha aí. Aí dentro. Olha aí. Ah, meu chapa, a negócio casa caindo agora, bichão. Negócio penteado do Lula, vai pra lá. Ei, doido, tá igual, viu, mano? Puta merda, mano. Aí dentro. Só falta a blusazinha vermelha, viu, menino? Respeito das caras, mano. O Anderson Costa que falou que, que tem que ter o Histórias do Pai do Joel, parte 2. É, tem que ter mesmo. Capítulo 2. O Gabriel Souza falou aí, esse aí é o famoso cidadão do bem contra a corrupção. Meu Deus, o cara é cego, macho. Acho, é, que eu acho putaria... É isso aí, tem demais, mas isso aí, o cara... Falando que não, o cara reclamando que só uma porra, né, Manel? Aí o cara tá fazendo uma porrada de coisa errada, macho, ali no trabalho, não sei o que, enganando a galera. O cara fazendo a pior putaria, mano. Acho isso aí é o pau que rola. Mas tinha uma mulher, mano, que no começo da quarentena, né, que tava pesado mesmo, né, o negócio da quarentena aí no estado do Ceará, nos outros estados aí, né. Depois os caras afrouxaram um pouquinho ali o negócio, né? Os caras começaram a ir pra praia. É, mano. Afrouxar da onde, mano? Tu viu que deu no jornal aí, mano? Que aqui no Ceará, se você for pegar agora qualquer local aí sem máscara, é 120 conto de multa, viu? É, não, mas tu... é doido. É, mano. Sim, meu chapa. A turma não tá alisando, não, meu. Fui trabalhar... quinta-feira ali, aí a blitzona loucura, né? O cara parou o carro e não, mas tá de máscara, esse bicho olhando assim, né? Bichão, porque se não tiver 120 aqui no... E eles andam agora com um bloquetezinho, outra. Dá a multa lá na hora, velho. Não, mas é putaria demais, mano. A minha mãe tava dizendo assim, né? Aí nessa semana aí. Não, bichão, tem que sair de máscara, porque se te pegarem ali, até mesmo dentro do carro, se te pegarem sem máscara, é uns 180 de multa, viu, bichão? Aí tome. Só meu pai assim saindo sem máscara. Sai de dentro do carro. Sai de dentro do carro, é? Aí, mas o pai do Joel já tava voltando, né? É, meu, eu tô imaginando a cena do Joel sentado e a mãe dele falando assim, né? Aí só o pai do Joel saindo por trás dela assim, mano, rodando a chave do carro, assoviando sem máscara. Aí, meu pai saindo assim sem máscara, né? Pra ir lá pra fora. Aí minha mãe dizendo, rapaz... Leva a máscara, rapaz. Só dizendo, pô, de máscara, rapaz. Negócio de máscara. Só vou sentar lá fora, não sei o quê. Mas se a MC te pegar, eu te multar, aí. Negócio de MC, rapaz. A MC vai parar o cara dando na rua. Vai multar. Putaria, viu? Mas do jeito que no Brasil as coisas é loucura, vai acabar a DMC fazer essas paradas mesmo, criar meta de multa de máscara ali. Os caras abordando a negada na calçada de bicicleta. Macho, meta de multa. máscara, Gabriel é Souza. Tira essa máscara, Manel. Tu é bolsominion. Bolsominion, é, Manel? Não adianta, é isso, não adianta negar tuas origens, não, mano. Deixa de ser hipócrita. Manel ficou travado aí a tela dele. Bicho, ficou tão nervoso que travou a tela, né, mano? Os caras desmascararam e não. Mas eu acho putaria, mano, esse negócio aí de governo, mano. Porque assim, mano, os caras dizem que não, mano. Os caras que falam que esse negócio de... O cara que é o... Não, eu sou liberdadezão de expressão, né? Eu sou liberdade de expressão. Aí quando o cara começa a falar mal do cara, né, mano? Aí o cara... Ah, tem que cancelar esse bicho. Não pode deixar ele falar essas porra, não, não sei o quê. O cara fica querendo calar a boca do cara, né, mas isso aí também tem demais ali. Enfim, a hipocrisia, né? Manel aí tá travado aí, vamos retirar o Manel aí do ar, né? Vamos expulsar esse baitola. É, o bicho ficou puto ali, né, porque... Tavam falando que ele tá deixando o penteado do Lula, moço, ali, né? Do Lula, só nem que ele defende o Bolsonaro, né? E o bicho ainda fica dizendo que não é, né? Não sei o quê. Não, mas esse bicho é coxinha demais. Coxinha. Ele, durante o governo do PT, mano, era Deus no céu e o Lula na terra, mas esse bicho ali era Lulinha, não sei o quê. Então. Aí por quando descobriram. Esse bicho virou a casaca zona de uma vez. Não, eu não, o cara que o Lula se foda, não sei o que. Putaria, viu, mano? João Martinho. Manel disse que é da putaria, mas não deixou o senhor papel bater uma zinha no banheiro dele. Enfim, a hipocrisia. Aí. É isso aí, né? Os caras revelando ali as histórias, né, velho? Mikaelson Shankley. É. O Mikaelson Shankley dizendo aqui, ó. E o cara que reclamou da greve dos caminhoneiros, mas capota o caminhão na live do Eurotruques. Enfim, a hipocrisia. E a hipocrisia. Bruno Lula, meu pai esteve na manifestação do Lula em 79. Ele me disse aí que os peões saíam gritando pela fábrica. O Lula chegou. Oh. A musiquinha do Lula, né? Chegou. É, mano, nos anos 70, mano, pra quem era operário, mano, o Lula devia ser tipo o Superman, mas esse bicho chegava na fábrica e os caras todos botando eles no braço, cantando aquelas musiquinhas doideiras ali. O cara cantando aquela música só. Em coro, né? Os caras ali tudo, é, mas o Lulão chegou, não sei o quê. Putaria. Rafael DS defende a cultura brasileira, os filmes do nosso país, mas só quer fazer os nomes dos filmes em inglês e assistir o áudio original. Enfim, a hipocrisia. Ei, doido, é outra categoria também, mano, que é cheio de hipócrita, mas é os pseudo-intelectuais, né? Ixi, aí é demais, viu, mano? Tu é doido, bicho. O cara vem dizer que não, mano, porque eu ali assisto os filmes tudo em inglês, não sei o quê. Mas o cara não assistiu ali o diretorzão brasileiro, né, mano? Cearense, sei lá, né, tal. Não, mas tu sabe que é quase foda desses baitola, mano, é que os caras falam tudo botando palavras em inglês no meio, né? Não sei o quê, whatever. Botando um bocado de gíria em inglês. Aí quando é pro cara falar com o americano mesmo, o cara fala gaguejando. Esses baitolas só querem isso. Alisson Rodrigues. Neto chama o Manel de velho, mas tem cabelo branco. Enfim, aí... Mas o meu Mikaelson... cabelo branco é porque eu de branco, mano. O Mikaelson Shankley completou aqui, mano. Não é cabelo branco, não. O Neto usa Gressin 5, otário. É, mas tem um fato pouco conhecido da sociedade, mano. É covardia, mano. O cara competir com o Manel, mano. Porque eu não sei se vocês já notaram que o Manel é índio, mano. A índio é foda, mano. Porque nem o cabelo do índio fica branco, né? Nem ele tem pelos no corpo, mano. Aí é difícil identificar a idade exata do Manel. Mikaelson Shankley dizendo aqui, ó. Pior que o governador de São Paulo queria multar em 500 conto quem saísse na rua sem máscara. Eita porra, mano. Acho porque é muito fácil, né, mano? O cara esquecer a máscara em casa, né, e tudo mais. Ali o cara sai sem máscara. É. Eu saí nesse final de semana, mano. Aí o pessoal lá no trabalho inventaram essa história aí, há uns 10 dias atrás. Não, se você for pegue sem máscara é R$1.000. Eu, como é? Não, é R$1.000. O pessoal falando sério mesmo, né? O bicho, fiquei meio assustado, né, e tal, mas deixei um pacote de máscara dentro do carro. Aí eu tava saindo no final de semana, né, tava na metade do caminho de onde eu tava indo, aí eu me toquei que eu tava sem máscara, ó. É, mano. Ixi, mano, tô sem máscara. Aí eu parei o carro, né, aí fui procurar, né, se tinha alguma máscara dentro do carro e tal, aí eu revirando. Aí a única coisa que eu achei dentro do carro, mano, foi uma blusa da minha irmã. Eu pensei assim, não, mano, máscara é máscara, né? Aí botei a blusa assim e amarrei atrás, né? Aí continuei o caminho, que quando eu chegasse lá no local arranjava uma máscara. Aí foi putaria, mano, que eu parei no sinal. Aí tinha um daqueles pedinte, né? Com cartazinho de papelão. Aí esse bicho pedindo dinheiro e tal. Aí ele olhou assim no retrovisor, mano. Viu que eu tava mascarado, né? Com a blusa. Aí esse bicho começou a achar graça ali. Oh. Eu putaria isso daí, né, mano? Porque antes da quarentena, né, que ninguém tava usando máscara, né, e tudo mais, era muito estranho, né, mano? O cara ver alguém na rua andando de máscara, né, mano? O cara tava usando máscara, o cara pensava que era alguma doença mais grave, né, alguma coisa assim. Né? O cara se afastava, né? O cara de máscara dava uma tossida, o cara chega e pulava pro lado. Aí hoje em dia, mano, o cara sai de máscara. Aí o cara vê outro cara com máscara zona diferente, o cara quer rir, né? O cara quer ficar achando graça dele. Tá? Aí dentro, mano. Ô, putaria, viu? O Elton Coast tá perguntando aqui, a Receita Federal ainda não pegou o Manel, não? Por enquanto ainda não descobriram o Manel, não, né, mano? Enfim, a hipocrisia, né? João Martinho, Manel defende o neoliberalismo, mas quebrou o Lava Jato. Enfim, a hipocrisia. Uma putaria, viu, mano? Laerme Freitas, diz que ama os animais, mas só cria cão de raça. Enfim, a hipocrisia. Isso aí é putaria demais, né, mano? O cara diz que não, tem ali pena ali dos animais, quer adotar não sei o quê. Aí o cara em casa tem um Rottweiler, né? Desses cachorros alemães, né? Assim. O cara comprando cachorros de R$1.000 ali. O Thiago M diz aqui, ó. Se nego dá calote no Detran, imagina por usar máscara. Isso aí é verdade, viu, bicho? Verdade, eu não brasileiro. Agora uma coisa que eu queria perguntar, macho, assim, macho. O cara é pego ali, né, sem máscara no meio da rua. Aí o cara vem, né, e te dá uma multa, né? Aí a MC para e te dá uma multa, né? Como é que os caras vão saber se tu tá usando máscara ou não, macho? Assim, se tu, tipo, sair na rua com máscara e o cara não for com a tua cara e quiser te dar uma multa do mesmo jeito ali, como é que os caras vão provar que tá usando máscara, mano, né? Tem um negócio, mano, que quem é agente público, no caso o cara da AMC aí, ele tem um negócio que se chama boa fé pública, mano. Então, entende-se que o cara, teoricamente, mano, não pode mentir, mano. Teve uma época aqui em Fortaleza, não sei se vocês vão lembrar, quem é da cidade, que o Detran começou a dar multa em todo mundo que andava de moto, mano. Quem andava de moto, dele aplicava a música. Aí chegava a multa na casa do cara assim, dirigindo, fazendo direção perigosa. Aí, aí um amigo meu recorreu, né? Foi lá no Detran saber o que era e tal. Aí o Detran mostrou uma foto dele, mano. Ele parado no sinal, ele levantou a mão pra coçar a cabeça. Aí o cara lá do Detran, aí, dirigindo sem as mãos, direção perigosa. O que é isso? Eu tava com... Ah, meu chapa, você tirou a mão do guidon, é dirigir sem as mãos. Ximaria. Oi, mano, o Detran tava multando todo mundo, mano. Quem dirigia de chinelo, quem dirigia sem capacete, tá mó onda aí. Acho porque uma vez, mano, eu fui multado por não sei o que aí, mano. Não me lembro agora o que é que era, não. Mas foi aquela multa, aquele mano, do cara... Tu foi no PECA, né? Mas foi no dia, eu, mas... Porra, eu fui no pega, levantei a placa do carro, como é que eles descobriram? Mas foi uma vez, mano, que foi uma multa daquelas que não foi de daqueles pardal, né? Não foi do pardal, sinal, ó, o cara todo americano. Pardal. Aí dentro. Cara todo inglês. Não, é o cara todo sulista, não. Pardal me falou. Tem nem pardal no Nordeste. Esses bichos morrem de calor bem facinho, mano. Só no máximo tem aqueles bem te vida e cansada. Mas teve. É. Mas não foi aquelas multas de foto, né? Foi aquelas multas de. Do cara anotando, né? O cara anota no papel. Aí chegou a multa, né? Chegou a multa zona, né, e tal, aqui. Aí eu fiquei pensando assim, macho, se o cara me deu uma multa desse jeito aí, só escrevendo e... É isso aí, bichão, tá aí, ó. Se fode aí pra pagar. Como é que o cara vai saber, mano, se o cara... Ah, não vou com a cara daquele bicho ali, não. Vamos dar uma multa nele logo ali. Aí o cara dá uma... Não gostei do bigode desse bichão. Dá logo uma multa logo nele aí. Se o cara for recorrer, mano, ali a multa, mano, como é que o cara vai dizer assim, rapaz, o bicho ali tentou me enganar, o bicho passou ali uma multa pra mim e eu não fiz nada. Aí o cara diz, não, bichão, tem que pagar aí. O meu pai, mano, chega ali pra ele diz assim, ó, não, mano, pra gente ali não ficar queimado ali com a justiça, é melhor pagar mesmo. Ora, porra, meu, esses bichos estão tentando me enganar, mano. O cara ali, não, mas vamos pagar, vamos pagar. O pai do Joel todo puto, mas quando é com a justiça aí, não, mas a justiça aí não dá pro cara mexer, não, mas vamos pagar, porque a justiça aí é a melhor justiça, o cara tá não certo. Bruno Lula tá dizendo aqui, em São Paulo se chama Pardal. Gabriel Souza, Pardal aí dentro. O Elton Coach dizendo aqui, Joel tem cara de que faz racha no trânsito mesmo. Aí dentro, é, mano, inclusive quem é daqui do Ceará, mas deve lembrar que tinha uma época que tinha altas corridas de racha ali na Calcaia, mano. Que de noite a pista zona era livre ali, os caras iam no município só pra tirar racha. Mas graças a Deus a polícia apreendeu os carros. Olá, Hermes Freitas tá dizendo aqui, ó. Multa por falta de atenção, fica indignado com uma multa dessa. Como o cara vai saber se eu tava atento ou não? O Laerme deve ter levado uma dessa. Com certeza, meu irmão. Eu acho que isso aí é a voz da experiência. O cara deve ter caído nessa daí, viu? O Thiago M. Chegava uma multa de cinto de segurança para o motoqueiro. Taria. Como é que aí chega a multa de cinto, mano? Se nem cinto tem. É o Detran do Ceará, mano. Nada é impossível pra ele. Ah, puta. Bruno Lula, presume-se que o ato é válido. Você tem que provar a inocência. Vixe Maria. Mas como é que o cara vai provar a inocência, mano? Nesse caso aí. O cara diz assim, não, mas tu vai levar uma multa, bichão, porque tu não tá com cinto de segurança, não. Aí o cara diz assim, mas eu ando de moto, pô. Como é que o cara vai saber? Imaginando esse negócio do cara provar a segurança, o Joel chega em casa e não. Multa porque tu cometeu alguma infração no dia 20 do 5. Aí o Joel, porra, mas não tem nem foto, não sei o que. Aí o Joel vai pensar o que foi que ele fez no dia 20 do 5 ali. Aí. O Joel ultrapassando o sinal vermelho, dando uma fechada no ônibus ali, dirigindo, comendo ao mesmo tempo. Esse bicho, não, mas realmente é melhor aceitar essa daí mesmo. Eu putaria se tivesse filmagens, né, mano? Do cara fazendo essas putarias, né? Porque na hora que o cara fala assim, não, mas eu sou inocente, não sei o quê. Aí a justiça chegasse assim, aí, pô, vamos ver aqui. Aí mostra o videozão, mano, do cara fazendo uma porrada de infração, poxa, assim. Uma vez, mano, aconteceu isso aí comigo, mano. Eu recebi uma multa, mano, por um retorno que... Por um retorno que eu fazia, mano, que era ilegal, mano. Só que o retorno, mano, lá era conhecido como todo mundo faz, né? Não, mano, o retorno é que é errado, mas todo mundo faz. Aí chegou uma multa lá em casa, né? Retorno proibido. Ah, bem isso, mano. Como é que esses baitolas que eu fiz o retorno, não sei o quê. Aí quando foi no outro dia, mano, chegou a carta da multa lá em casa com a foto, ó. O carro assim, aí. O carro fazendo o retorno. É o puta que pariu. Miseráveis são tô... gênios. O Thiago Carvalho, Joel Fresca com Totem Tower, mas tem uma máscara com a imagem dele, enfim, é hipocrisia. Aí dentro, Aristeu Rebouças, Manel tava jogando LOL com Manel tava jogando LOL e fazendo live, mas esqueceu que o cara da Coelce de plantão tá de plantão hoje e cortou a energia. Enfim, a hipocrisia. Putaria, mano. Ray Ximenes. Meu pai fala pra eu fazer regime, mas eu chego em casa e ele tá fazendo uma panelona de baião de dois das trevas. Enfim, a hipocrisia. Ei, esse negócio de dieta aí também é foda, mano, na casa do cara. Porque, mano, o cara levou azar dele engordar, né? O cara, por algum motivo, ele não engordou. Aí a família do cara metendo pau. Não, mas tu tá gordo, não sei o que, tem que emagrecer. Hein? Só que os caras tudo comendo normal, mano, pão com mortadela ali, ovo e tal. Aí, não, mano, come um pedaço de quiabo aí. O cara, não, mas eu queria um sanduíche. Aí, não, pode não. Enfim, é hipocrisia. Eu acho putaria desse negócio de dieta é o Júlio, né? Esse torneio aí, essa palhaçada aí que o Júlio inventou. Que o Júlio inventou aí, mano. Isso foi uma baita hipocrisia mesmo, viu, Júlio? Por quê, mano? Ele fez ali um torneio, né? Tipo, ei, galera, vamos ver aqui quem é que emagrece até o fim do ano, quem é que perde mais quilos. Aí esse bicho chegou assim, né? É, não sei, todo mundo lá, né, dizendo, é, não sei o que, vamos lá. Aí pesagem toda semana, hein, bichão, pesagem toda semana. Aí, mas deu uma semana, né, aí o Júlio, ei, galera, vamos lá fazer todo mundo a pesagem, não sei o que. Aí o Neto se pesou, né, perdeu um quilo, aí o PC se pesou, manteve a mesma coisa, né, porque o PC é foda. É. Aí o PC subiu na balança, a balança perdeu 2 quilos, né? Aí o Samuel se pesou. Putaria, o Samuel se pesou. O Samuel se pesou, aí por incrível que pareça, ele perdeu 1 quilo e tal. Aí teve outros caras lá que perderam 3 quilos, aí 4 quilos, não sei o quê. Aí o Júlio, que foi o cara que inventou essa putaria, ele ganhou 3 quilos. Fim a hipocrisia. Esse dia foi louco, viu? Achei massa, foi o Júlio. Não, mano, tem alguma coisa errada aqui. O bicho foi em outra balança lá. 3 quilos também. Aí, não, mano. Deve ser músculo, o cara ganhou 3 quilos de músculo em uma semana dentro de casa. O pior foi o PC dizendo, mas isso aí deve ter sido porque ganhou músculo. Músculo é o quê? Tu é doido? Ganhou músculo, mano. Aí dentro, mano, e abençoe, mano. Manel chegou só pra dar o tchau agora. É, Manel. Infelizmente, né? Merda, mano. Inclusive o Manel entrou e travou o Neto. Enfim, a hipocrisia. O Elton Coast tá dizendo aqui que o Samuel transformou a... Os caras são foda, viu? O Samuel transformou o ponteiro da balança num ventilador. Esse dia aí também foi massa. Putaria, velho. O Wanderson Igual, Lima tá dizendo aqui, ó. Pai do Joel, estilo Nicholas Marshall. Meu filho, a justiça é cega, mas enxerga no escuro, viu, bicho? Isso aí é verdade, viu? Bruno Lula, Joel e Neto, vocês já sentiram frio? Aqui em São Paulo está 7 graus. As tias da minha mãe, que moram no Ceará, ligaram pra ela pra falar que fez 21 graus aí no... Como é, mano? Que fez 21 graus aí dentro. O cara pensando que é... Aqueles trocadilhos. Calorzão aí, o jovem suando, mano, com ventilador do lado. Não foi nada. O mas cara doido, com a asão em é cima tá... Demais, é, doido, mas... O cara com a asão ali em cima do cara... Eu acho... Faz 7 graus nem dentro da geladeira, mano. Quanto mais em ambiente ali. O pior que é mesmo, viu, mano? No dia que eu. O dia que eu vi a galera conversando com o João, com o mano dele, mas com o Samuca, só porque o cara pegou a carona ali com o... na moto, cara. Como é que é, mano? O ali é o. A dramatização do Jota. O Samuel e o Jota, né? Eu lembrei que eu pensei que era o Samuel e o Isaías, ó. Vixi, cara! Aí ia ser massa. Que a moto não arrancava, né? O Samuel e o Isaías na mesma moto ali. O Isaías também tá bem maguinho, né? Lá, Herme Freitas, hein? Quase pra encerrar o programa, né? O Manel falando do Pesalei, ó. Ora, mas isso nem tu. Aquele pode falar, então, sabe. O Laerme Freitas tá dizendo aqui, ó. Hipocrisia com dieta é só o que tem. Inclusive, o cara fala naquela clássica, né, mano? Do cara... É, mas vamos fazer aqui uma dieta. Mas hoje é sexta, mas não vamos fazer dieta, não. Mas só segunda-feira. Aí segunda-feira o cara não começa, né, também ali. Tu sabe que só eu já prestei atenção, mano, que isso é uma estratégia dos restaurantes, mano. Na segunda-feira, mano, eles botam um prato mais gostoso ali. Porque o cara quer fazer a dieta. Mas não. Os caras botam lá um frangozinho à milanesa e tal. Um cupinzinho no molho. Aí o cara, vixe, mano. Né? Só amanhã agora. Acho. Pessoal aqui tá dizendo pra ligar pro PC ao vivo, o Laerme tá pedindo aqui. Cadê meu celular? Liga aí, mano. PC ao vivo. Como diz o nosso bom e velho Moção. Liga. Meu celular tá lá longe, mano. Deve ver isso aí, mano. É, mas não vai ter ligação pro PC, hein? Não. Liga pro próximo programa aí. Elton Coach, paga o gato dessa internet aí, mano. Enfim, a hipocrisia. Manel aí, mano. Manel ali inventou de ser streamer, né? Na hora que ele inventa de ser streamer, aí os caras começam a cagar o pau na internet dele. Enfim, a hipocrisia. Olha aí, Luiz Fernando, de repente chega o Manel com a voz do além, do nada. Gabriel Souza, PC na próxima live. Isso se ele tiver a internet boa, né? Porque a galera fica dizendo aí, mas... É, meu PC na live, não sei o quê. Tem que ter o PC na live. Insinuando que é o cara que não quer chamar o PC, né? Aí o cara chama o PC ali vem com... A internet e a rádio, mas enfim, a hipocrisia. O cara tem o PC no programa, mas gera custo demais, mas tem que pagar Uber desse bicho. A janta, unibom, cheio de coisa. Na hora o cara que o PC... PC é quase o Neymar, mas cheio de regalinha. É, menino, até por fora. É, mano. Vocês estão que é por isso que. Pudesse, tem o PC todo dia gravando. É por isso que a gente vai fazer um. Por isso que a gente vai fazer ali um. O canal de doações particular do Asila, né? Pro cara financiar essas vindas do PC, né? Porque não tem condição. O cara vai fazer, como é o nome daquele, né? Um apoia-se só pra ter o PC no programa, né? Mas não tem como, não. André Nascimento, Manel chamando Isaías de só a titela, enfim a hipocrisia. Laerme Freitas, e o cara começar a academia em janeiro e dizer que no fim do ano vai estar tá bombado, enfim a hipocrisia. Tem um participante aqui do programa que eu não vou citar o nome, mas que ele está ouvindo aí. Quando começou a loucura do Júlio da academia ali, esse bicho fez 2 horas de caminhada e tava se sentindo mais forte ali. Eu, ei, mano, tem certeza que tu tá se sentindo mais forte? Ele, toma aí, portão, não sei o quê. O putaria que ele... Ele bateu uma foto, né, ali, fazendo os músculos assim. Aí só os músculos tudo flácido ali. O cara de abre puta não, ele tá essa. Que tava forte mesmo, mano. Eu só não fresquei mais, mano, porque esse bicho tava com a roupa de caminhoneira amarela, que era engraçado mais do que a piada dele. Enfim, a hipocrisia e Ramos mandando aí os salves aí, né? Manel, vai ter live aí do Eurotruquezão aí, Manel? Vai. Olha aí. Se a internet deixar, né? Se vai aí, foi bem triste, viu? Eu já tô vendo que a internet vai cair de novo. Mas tu tem que pensar positivo. Mas vocês têm que me apoiar, galera. Vocês têm que me dar uma forcinha aí, porque senão. Os caras na live offline do Manel, né? Os caras lá. Vocês têm que me apoiar psicologicamente nesse momento aí. Porque a internet tá tentando me vencer. Eu já ia dizer, mas que a galera ali, hipócrita zona ali, também, mas são os caras que assistem a live e nem dão like, né? Só que aí eu olhei pra tela, mas tinha 35 pessoas assistindo e 35 likes aí. Ah, os caras ali estão fazendo o dever de casa. O cara já ia reclamar e os caras estão fazendo certo, né? O cara já tá tão acostumado a reclamar, né? O cara já é xingando. Não, os caras aprenderam. Os caras estão se garantindo. Luiz Fernando, fala Asilados, estou maratonando novamente todos os episódios do Asila no Spotify. E afirmo que o Asila é o melhor podcast de todas as galáxias e dimensões. Enfim, a hipocrisia. Vixe, aí o Adriano Fernandes aí, ó. De antemão já vem agradecendo aí, Adriano Fernandes. Muito obrigado aí, ó. Só falta a conclusão aí. André Nascimento, Manel se achando caminhoneiro e capotando, enfim, a hipocrisia. Cadê o link da live do Manel? Tá aí o link aí embaixo. Tem um link aí embaixo na descrição do live do Manel do Twitch. Eu não tô podendo divulgar. Não tô podendo escrever aqui no chat. Eu tô tipo também, fora da conta tô, aqui, sei lá. Tô tá internet com as toda mãos lixo. Se tremer, né, mano? A abstinência. Manel tá só um pouquinho travando ali a internet de todo mundo. É não, Manel? Só um pouco. Tá só um pouco. Só de leve ali. Pois é. Pera aí que eu cheguei. Anderson Costas. Se o torneio da dieta de vocês fosse pra ganhar peso, aí sim era mais fácil. Enfim, a hipocrisia. Mas isso aí, inclusive, é uma sacanagem, mano. Ninguém fez competição pra ver quem engorda mais, né, mano? Isso aí é uma escrotização da turma. Exatamente, mas enfim, vamos simbora, né? Simbora, né, Manel? Já tá dando a hora, né? Aí, ó. Simbora. Bora, zona aí. Dois salves aí. Exatamente. O pessoal conseguiu se vingar da gente, né, cara? Um clássico. Manel ali derrubando a internet da gente. Eu ia dizer aqui, ó. Vamos derrubar o Manel, ó, pra tu ver como melhora, ó. Vamos derrubar o Manel pra tu ver como melhora. Derrubei. Está travando até pra derrubar. Olha aí, ó, como melhorou aí a internet. Olha aí, tô dizendo. O cara derruba o cara e melhora na conexão. Laerme Freitas, onde é o endereço da Vanda's Lanches? Inclusive tem que ter aí, né, macho? O endereço da Vanda's Lanches. Tem que divulgar o endereço pra gente poder fazer um encontro dos asilados na Vanda's Lanches aí. Inclusive, acessa aí o primeiro link aí, né? Tem um link aí na descrição é da Twitch. Da Vanda's Lanches. Tem um link aí da live do Manel, né? Tem um link aí da Twitch do Manel aí, né? O Manel aí tá atrapalhando a nossa conexão aqui. Mas vamos torcer aí que na próxima live a internet do Manel vai estar melhor, né? Enfim, aí simbora, galera. Vamos embora. Falou, negada. Tem todos os links aí das nossas redes sociais e pra você se inscrever aí no canal também, né? Até a próxima live. Né? Exato. Sai clicando em todos os links aí que tem aí embaixo. Simbora, né? Exatamente. Vamos embora. Até a próxima live. Valeu, galera. Falou.